51-43, o transponder, controle 1935. Ok, estacionário 6321, seria autorizado Brasília, circulou 360, faz decolada 22 e executa Eletro 1. Após a decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés e após curva esquerda. A aerovia reclame Zulu 17, até a pista. 5.46 é o transponder e 5.935 é o controle. 6321. Só o transponder? 5143. Correto. Portão 5, chama quando croc, por sinal. Chamarei croc. Encontrando o chamador, Papo Romeu, Serra do Pior, sem parede. Golfe Oscar, vem com pronta rotatória e chame a torre, Salvador, 118-95. Pronta rotatória, chama a torre, 118-95, Serra do Pior. Papo Romeu, November, Serra Vitor, lista para 3 mil pés, o ajuste no 019. Para Serra November, ajuste, 3 mil pés, 019. 3 mil com ajuste no 019, Serra November, Vitor. Pete para 3 mil, 1011, Serra November, Vitor. Ocean é 632.000, localizador da 22. Até final, chame a torre, Salvador, 118.95. 18.95, Adam, tá bom. Provavelmente não, mas eu vou chegar aqui, mas eu vou retornar pro senhor, mais alguns minutos, só um minuto. 326, no localizador da 28. Ocean é 6326. Continua a aproximação, reporta baixado e travado, quem liga o 909. Reportará, o Xanel 6325. Torre Salvador, Papa Romeu Serra Golfiosa, sendo a prova da rotatória, visual com campo. Papa Romeu Serra Golfiosa, tem conhecimento do helicóptero da Ingmar? Papa Romeu Serra Golfiosa, autorizado ao final do nosso 7, aguarda a autorização do pouso. Autorizado. O ILS baixou e travou, Chané 6326. Chané 6326, habitado de repouso, pista 22. Vento 230 graus, 119. Teve pouso, né? 6322. Chané 6142, mantém o ponto de espera. Chané 6142, mantém o ponto de espera. 738, voltado em Detrix, chegada em Pix, entra para o nível 060, número 4 com aproximação, reduza para 2509. 060, número 4, reduzindo 2509, 738. Solo Salvador é o voo 2097, ciente da Sierra, 200 Ilhéus. 200 Ilhéus? Afirmativo, voo 1207. Está a protocópia? Copio, voo 2097. Ilhéus 200, a decolagem da pista 28. Após decolagem, manter a reta até 2.500. Após curva esquerda, no perfil da subida da El, Coral. 51-34, transponder, controle 6935. Elba presente, 4462. 28, mantém o eixo de decolagem até 2.500. Curva esquerda, saída da El, Coral. O transponder 5124, transponder 19, controle 11935, voo 2097. Só o transponder 5134. 5134, transponder, voo 2097. Voo 984, Mantera, subida, autorização Aracaju. Só um minuto, 984 Aracaju, prepare subida Aron. Papa Romeu Serra Golf, vai continuar a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a Serra Golf. Oxanã 6142, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 22. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, avistado, livre pouso, cabeceira 17, vento 210 graus, 109. Livre pouso 17, Serra Golf Oscar. Possível agilidade o pouso, Papa Romeu Serra, Golf Oscar. Serra Golf Oscar. S Zulu, Visoco 28, TAN 3, 154. Sierra Charlie 129, solo 6320. 1895, boa tarde. Parte Salvador 3154, final do ILS Zulu 28, visual. Então, 3154, aguarda a pista livre, quem negar o 10 no ouro. 1011, aguarda. Prossiga via Índia, portão 011. Índia, portão 011, minha 3-2-6. Some no localizador. Autorizado ILS, pista 28, desce 2 mil pés e apostará o localizador, Sierra Nevada View. Estou agilizando. Iniciando, 61, 4, 2. Decolagem pista 28, após manter a reta até 2.500, após curva à direita, no perfil da subida Aron, Aron direto na Caju. 51 no 46 transponder, controle 11935. Autorizado 230 para a reta, da 28. E só complementando, a curva é à direita. Portal 2, chama quanto ponto, pressionar. Sete 38, redução para 2109, segue com o número 3 na aproximação. Reduzindo 2109. 20 graus, 109. Livre pouso na 28, tá 3154. Xanay 6142, decolador 59, terá proa até 2.500 pés, chama controle, 119, decimal 35. 1935, mantenha proa até 2.500. Fale, boa tarde, 6142, oitonete. Xanay 6142, contato radar, suba para o 350, saída Aron. 350 na Aron, mantendo a proa até 2.500. Você ia coordenar a proa direto de Aru? Após 2.500 pés, voa direto Aron, o 6142. Afirmativo, após 2.500, Aron. Solicita coordenar para hoje Aru. O 6321, não seria? Ah, sim, aí temos chato para fazer isso. 966 iniciando redução para 1.80, confirma. Afirmativo, iniciando presente, redução para 1.809, vai seguir com o número 2. A aeronave que precede agora 8 milhas à sua frente e reduzindo. Redução, voo 9. Gol 1738, desça para 4.000 pés, ajuste meio 11. 4.000 pés, 1.732. Patrulho Sierra Nevada Vitor, estabilizado, e o ILS Zulu, pista 28. Sierra Nevada Vitor, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, graças, boa tarde. Em Salvador, boa tarde, Papa Romeu Sierra Nevada Vitor. Papa Romeu Sierra Nevada Vitor, continua a aproximação, confirme intenções. Pouso pista 28, mesmo, senhor. Sim, a gente continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal no 091, reporta baixada e travada. Catará, Sierra Nevada Vitor. Sierra Nevada Vitor, confirma o PAD que se destina, PAD 5? Afirmo. Afirmo, PAD 5. Mizuno 54. Eu sigo o táxi via Índia, portão, até o portão número 612. Índia Romeu Sierra, 9.000, avistado de pouso, carteira 28, menos 220 graus, 109. É do pouso autorizado, pista 28, Sierra Nevada Vitor, baixado e travado. Gol no 966, Juan dos Anjos. Recepção na final do Zulu, 966. Gente, Juan dos Anjos, a resposta localizador, no 966. Na localizada, na minha. Já, Zetac. Como 966, voo ZAN, reporta localizador. A voz do ZAN agora vai reportar a localizadora. Na... Azul 4462. Desça para 4.000 pés, ajuste 1091. 4.000 pés com 1.011, azul 4.462. Gol 1738, desça para 3.000 pés, ajuste 1011. 1.011, 3.738. Estabilizou, gol 1966. Gol 1966, completa a redução para aproximação, torre 1895. 1895, ator, obrigado, 6099. Para o táxi, com o que é o 777. Autonomia de 3 horas e 50 e alterna Florianópolis. Localizador. 2000, reportará estabilizado a localizadora, 738. Xaré 6142, Recife 2685, alterna 2545. 2085, Recife 6142, boa. Via Pátio, Juliette, é ao ingressar na Alfa, me reporte antes da Taxiway Delta. Eu copiei o POB 177, Florianópolis, só não peguei a autonomia. Em várias 50. 350, ciente, grato. Salvador, boa tarde, 966, final de 5 milhas. Deixa Voo no 966, número 2, aguarda autorização de pouso, se está livre, que é legal no 091. E onde você aguarda, se está livre, voo 966. Papai Romeu Serra 96 Victor, no salão 05, já livrou, chama solo 1219, aguarda antes da Alfa. Antes da Alfa, aguarda, Serra 96 Victor, 219, boa tarde. Ô, Salvador, boa tarde, Papai Romeu Serra 96 Victor. Voo no 966, já avistado de pouso na 28, vento 200 graus, 109. Livre pouso, igual 966. Pai, mantém posição. Mantém posição. O Sierra 9 Vito, condições de agilizar o táxi via Kilo Pátio 3, até a saída do Pátio 3? Firmo. Tá, pode prosseguir, Kilo Pátio 3. Kilo Pátio 3. No 08 na escuta. Cuide de tráfego 28 mil pés. Tá ok, vai ficar sujeito ao tráfego em Salvador. Autorizado. Circuito de tráfego para 28. É, tem livre acionamento. Código transponde acionado será o 0192. E chame para o táxi, o 08. Não, não havia assim, um ponto de conforme destruído na Cidade Alta. Qual para o V Olympus? 1-659, na escuta? 1-659. Eu prossegui em frente, prossegui em frente. Juliette, Alfa, me reporta antes do táxi Delta. Sim, vai em frente Juliette, Alfa e a Delta. 884 para o táxi, 136 a bordo, 2 horas, no teto aqui. Ok, táxi aprovado, está entrando a companhia. Juliette, me reporta da Delta, 1884. Juliette, me reporta da Delta. Para a esquerda, chama solo, 1219, aguarda antes da Alfa. 1219, aguarda antes da Alfa, vou no 966. Torre Salvador, gol no 738, estabilizado, final 28. Boa tarde. Sente gol no 738, continua a aproximação, reporta baixado e travado, quem negar no 09. Já está baixado e travado, 738. November Vitor, após o segundo gol, ingressa, parte principal e reporta na Lima. Após o segundo gol, ingressa a parte principal, repassará na Lima, Sierra na banda dele. O gol 1-659, condição de prosseguir até o ponto de espera da Golf? Afirmativo. Pode prosseguir então, está lá na minha escuta, no ponto de espera, torre 1895, 1011 ajuste, bom gol. No 84, tá? Segue traço companhia, teu ponto de espera lá, torre 1895, ajustado em 1011. Seguindo, teu ponto de espera 1211, vai 1211. 08, tá presente, chame torre 1895, ajustado em 1011, tem um bom voo. Usada por cabeceira 28, vento 220 graus, 109. Livre o pouso, 738. Olympus 08. Autorizado de acionamento no pátio militar, confirma o POB. Sente a zona 0112. Olympus 08, autorizado o táxi, reporta na hotel para ingresso. 166, após a passagem da companhia. Ingressa Alfa, Juliette, Portão 9, Bate 1. Após o gol Alfa, Juliette, Portão 9, 966. November Lima, posição, se é November Vitor na Lima, chame a torre 118 decimal 95. Edna Lima, Torre 10295, Sierra Nevada, Vista. Solo, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde. Informação em curso é a Tango, aguarde um instante, cópia. Aguardou. Lima Mike, Quebec, reporta na Quebec para cruzamento. Lima Mike, Quebec, reportará para cruzamento, Sierra Nevada, Vista. Azul 4065, pronto, óbvio. Segue. Azul 4065, autorizado Campinas, VPZulu 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva direita, na correção curva esquerda, na saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5126, controle 119-135. Exatos, Campinas para Anderson 10, Rota Antônio, com nível 340, decola 28, mantém a proa até 2500, curva esquerda da Euler da Mótima, e depois 5126 de código 1935 para 7. Azul 4065, cotejamento correto no trecho em pronto. Por 3. Papa Romeu Serra, novembro exito. Autorizado o cruzamento da 17, após Papá, pátio 5. Livrando frequência estacional. Luna 738, no solo 12, livra a próxima esquerda, chama solo 1219, aguarda antes da alfa. Próxima esquerda, 219, aguarda antes da alfa. Gol. 732. Voo no 659, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. E mantém, cabeceira 28, voo no 659. Voo 738, boa tarde. Segue V Alfa, reportante da Juliette. Alfa chamando para Juliette, voo no 738. Especiado, então, 1659, autorizado, então, na 1-2-1. Torre, gol no 884, pronto, ponto de espera 2-2. Sete gol no 884, mantém ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, a 4 milhas por externo. Azul 4462, continua a aproximação, aguardando pista livre, quem negar no 0-1-1. Guardando 4462. Iniciando o gol 1659. Gol 1659, ciente, o vento 220 com 099. Associado. Gol no 884, se autorizado, tem como desligar o vento. Sente gol no 884, mantém a posição. Está próximo da Juliette, gol no 732. No 738, Juliette, portão 4, pátio 1. Juliette, portão 4, pátio 1, gol no 732. Voo 659, decolado 114, mantém a proa até 2500 pés, chama o controle em 1119, decimal 35. Mantém a proa até 2500, chamando 1135. Ligou no 659, decolado agora, passa 1600. Voo 659, após 2500 pés, segue no perfil da saída da EL. Após 2500, perfil da EL. Vento 200 graus, 9 graus. Livre pouso no 38, azul 4462. Gente, o Guardião 08, desça com referências visuais, o ajuste de Salvador no 011, desça para o número 510, ingresso nos corredores visuais de Salvador, reporta ingresso nos corredores. Salvador 2097 para o pushback acionamento no 8. Salvador 2017 no 8 autorizado, tem uso 28. 28 para 28 em Portal Alta, tá? Salvador 2097. O Gol vai aguardar mais um pouco? Voo no 884, autorizado a linha de manter, cabeceira 28. A linha se mantém 28, 884. Azul 4462, no solo azul no 7, livra próxima à esquerda, aguarda antes da alfa, chama solo, 1219. Livra na delta aqui, chama solo 219, 44, né, meu bloco. Solo, solador gol, 4462, livra na via delta. Azul 4462. Boa tarde, segue via Alfa. Posição, mantenha a posição 4462. Mantenha a posição 4462, taxia de Alfa Kilo, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo reportando para ingresso no pátio principal, azul 4462. Decolado 19, manterá a proa até 2500 pés, chama o controle, 19 decimal 35. Mantém até 2500, 1935, 1884. Pegou no 884, boa tarde. Voo no 884, boa tarde, contato radar, suba para o 230, após 2500 pés, voa Aron. Após 2500, Aron, 884. Azul 9135, posição de carro. A zona 135, assina a identificação. Aí, gente. Gente da Tango. Zona 9135, contato radar 80 milhas nordeste de Salvador. Prossegue na chegada IPIT, reporta no ideal de descida. 9135 IPIT, reporta aí. Zona 4462. Puxa acionamento no gate 3406. Azul 4065, setue o pushback, informa que a cauda fique voltada para a Índia, ok? Ok, pushback com cauda para a Índia, 4065. Rogol 2097 para o táxi de POB 130, 2 horas e 14 minutos, autonomia alternada a carga. Rogol 2017, autorizado táxi, via parte 1, no Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf, lá. Torre 1198, decimal 95, ajuste 901, bom voo. Gente, autorizado o táxi de Apache 1, Juliette, Alfa, Golf, enquanto você espera, 2295, ajuste 901, no voo 2097. Salve, Salvador, muito boa tarde, Xena 6327, formação prévia, autorização para ideal. O Xena 6327, boa tarde, confirma o nível solicitado. Meu plano 180, em forma negativa, Renato, 6327. Gente, 6337. De autoridade direta Aracaju para o 834. Quanto a protear o gol no 884, temos dois tráfegos em setor nordeste de Salvador que seria cumprido com a aeronave. Sim. Está pronto para o táxi do Azul 4065, 102 a bordo, 4 horas e 37, Ribeirão Preto. 102 a bordo? 112, 102. 112 a bordo, Azul 4065, autorizado o táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera da Golf. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, adiciona 011, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da Golf, chama a torre, muito obrigado, bom trabalho. Azul 4462, assim que o Embraer da companhia ingressar na Juliette, tem livre táxi até o portão 3. Gente, bola para o tráfego da companhia, vai seguir até o 3, o 4462. Xena 6327, pronto, cópia. Pronto, cópia 6327. O Xena 6327, autorizado o Ilhéus, via Golf 677, após conforme rota. Plano Yankee, nível 180, decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, na saída da EL, transição coral, aciona 0277, controle 119.35. 6327, autorizado para Ideal, via Golf 677, faz rota, decola da... Nível 180, decola 28, mantém a proa até 2500. Após esquerda, da El Coral. 0277, o controle 119, decimal 30. 6327, contejamento correto. No 1, chame pronto. Agora, vamos para o Coral. Pushback, acionamento, chame 6321, posição 05. 6321, aguarda. Sim, escuta, aguardando. Mantenha a posição, Olimpo 08. Olimpo 08, mantenha a posição. Gente. P3. Será que eu aguarde a passagem dele? Negativo, tem condições de seguir no táxi? Afirmo. Gente, segue via Alfa até o ponto de espera. Lá, torre 1-1-8 desse maravilhoso. Até o ponto de espera, de lá, 2965. Obrigado. Estou em Salvador, voo 2017, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Vente, voo 20107, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 99. Autorizando alinhamento e decolagem da 28, voo 20107. 6321. Qual é o 4462? 462, prossiga. Tudo bem, acelerador da Aero, aqui na estação, aqui no portão 3, não está ligado o auxílio aqui ao acionamento da aeronave. Gente, entendido o auxílio para parqueamento, confirma? Afirmo, não está ligado, está desligado. Gente, será solicitado a Intraero. Obrigado. Olympus 08, guarda na Delta. Olympus 08, autorizado ingresso na Alfa, táxi até a Golf, porta na Golf quando pronto. É o número 2 para o ponto certo. Autorizado Alfa, porta na Golf. O 2017, decolado aos 28, mantendo a prova até 2500 pés, chama o controle, 1119, decimal 35. Mantenha a prova 2500, chama o controle, 1935, voo 2017. Salvador, azul 9135, ideal. Azul 9135, desça para o 0620 com 2209. Desça ao 060, indicada 220, 9135. Controle ao voo 2097, cruzou 2500, levando à esquerda no peso para Dael, perfil da saída Dael. Gente, voo 2097, cruzando agora 3100 pés. Prossegue via saída da EL, no 2097. Via saída da EL, no 2097. Gente, Olimpo 08, será informado após a decolagem. Então, 3155, boa tarde, informação Tango, pronto, cover. 3155, autorizando Marulhos, via peso Luno 0, após conforme rota, nível 340. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés. Após curva à esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5402, controle 119, decimal 35. Autoridade Salvador Guarulhos, número 190, após ver a rota do plano 340, decolta 22, mantém a proa 2500, curva esquerda, perfil da Elva e da Monte, combate 02093, a posição é o número 62, está bem pronto. Ok, entendeu então, livre de acionar, vamos acionar o número 2. Então, 3155, alvejamento correto, no 62, rebota pronto. Constante. 5, autorizado a linha decolar, pista 28, vento 210 graus, 9 graus. Alinhar e decolar, 4063. Então, 3217, sem restrição para 2.000 pés, o ajuste 101. 2.000, 3217. Estabilizado 2, vamos acionar 1. Rebaixa de solo. O 2017? Na escuta, o 2017. Confirme o nível, o 2017? Autorizado 200, gol 2097. Apenas para informação, a instrução para o gol 2097 foi subir via saída da EL, ou seja, o senhor teria que manter uma centena. Gentileto 08, observa a rolagem da Embraer 190 da Azul, ali mantém a cabeceira 200. Já está cruzando no 20, suba para o 200. Agora apenas atente para as outras instruções do controle. Tem uma restrição na saída da EL, quando operamos com a pista 28. Ok, é... Falha nossa. Gol 2017, subindo para 200. Salvador, Guardião 08, está no corredor, ingresso no corredor Veracruz, reporta Paripe, ingressando no Interlagos, Guardião 08. Passar a Paripe, ingressando no Interlagos, Guardião 08. Azul 4065, decolador 33, manter a proa até 2500 pés, chama o controle em 119, decimal 35. Proa, 2500, 1935, tá lá. Olimpo 08, apenas informando, a primeira curva será à esquerda, depois será autorizada no meu pé, no travessão da torre, e para o 360, aguarda a autorização de decolagem. Compreendido que depois de decolagem, curva esquerda, mil pés, aguarda a autorização de decolagem. Olimpo 08. Olimpo 08, recebeu? Sim, recebeu que depois da decolagem, curva esquerda, mantendo mil pés, Olimpo 08. Eu gostaria de solicitar, desculpa, realmente não me atentei à restrição. Não acontecerá mais o 2017. Gente, a informação era apenas para não ter conflito com a aeronave do senhor, da chegada CARI, teria conflito com a aeronave, por isso não motivo da restrição. Ok, qualquer coisa, aceitamos a atração. O Gol 2097 chama Recife 1251, na alterna 3325, e vou inicialmente a proa de Leda, 2097. Gente, Leda 2515, subindo para 200, Gol 2097. Controle, aciona 6314, está certo? Aciona a identificação, autorizada a chegada a CARI, vê se mantém o nível 120. Sim, identificou, está 120, perfil da CARI, aciona 6314. Qual é o na transmissão? É o Olimpo 08, está escutando também para a Liga 2/2. 9.66. 10 ajuste 1.011. 2.000. 9.135. Campina Grande, aguarda instante. Copia, prepararam e passa. Gente, aguardando as 11. Prossiga. Está presente proa de interceptação para 198 ou pode voar direto da El? Autorizado direto da El, porém restrito a uma centena. Pois não, voando da El restrito a uma centena, 4 metros. Zulu 9135, redução para 1-8-0 nós. 1-8-0-9-3-5. Localizador TAM-3-2-1-7. TAM-3-2-1-7, estabilizou? Ah, no localizador. Completa com a torre 1895, bom pouso. 295. Bajão 08, reporta rotatória ou visual com 1-7? Reporta na rotatória, visual com 1-7-0-8. Azul 9135 está livre LS, reporta localizador. 9135 reportará o LOC. Cena do vento da 28, autorizado iniciar a espera na mesa, setor sul. Autorizado curva à esquerda, no setor sul, fará 360 pela direita, Olimpo 08 mil pés. Cena grande, via Pêndulo 10, após, conforme rota, nível 3. 70. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva direita, no perfil de saída Aron, transição Zipar, aciona 5403, controle 119.35. Autorizado nível 370, pêndulo 10, roda 28, mantém proa até 2500, na direita, Aron Zipar, 5403, o controle da 935, 1906. No 9-6, cotejamento correto, no 9 está em pronto. Camará, no 9. A 2-0, identifica a chegada, Mari, desce até 1-3-0. Confere. Chegada Cari, descendo a um nível 1-3-0. 3-2-1, próxima Golf, pronto, visual cada navegação. Gente, NMEA 3-2-1, mantenha o ponto de espera. Sim. 9-5, braço. Do 4-0-6-5, apenas confirmando, suba e mantenha uma centena. Uma centena, 4-0-6-5. Direito, Olympus 08. Da 3217, informa o tráfego P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento da 28, à sua esquerda. Controlador, o Guardião 08, está com pódio rotatória. Guardião 08, autorizado final do 17, reporta vertical da RMAR 3000. Conhece a RMAR? Afirmativo, repassará 3000, final do 17, 08. A loja é 6327, espero que estiver no estacionamento, o Uno. É 327 no Uno, aguarde, por gentileza. Aguarde, 6327. Pode alinhar, 6321? Negativo, Xane 6321, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Então 3217, no solo 40, livre próximo à esquerda, chama solo 1219, antes da alfa. Ok, 219, na próxima, só 3217. Guardião 08 está na vertical da RMA. Guardião 08. Já presente, inicia espera com curvas à esquerda, aguarda para reinterceptar final da 1-7. Curva à esquerda, aguardando a receptação da 1-7, beleza. Controle Salvador, na zona avião 35. 35? É, a torre não me responde 18.3. 18.95. Ok. Azul 9135, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 99. 4.091, 8 6314, considera a restrição em bomba? Livre da restrição, 6314. Azul 4065, tráfego superado, suba para o 340. 340, 4065. Olimpo 08, está na perna do vento. Tente, Olimpo 08, mantenha novo 360 no setor. Aguarda para a gente interceptar a perna do vento. Novo 360, aguardando para a gente interceptar 08. Guardião 08, continua na espera. Guardião 08, autorizado final da 1-7, aguarda autorização de pouso. Vento 210 graus, 89. Final da 1-7, aguarda autorização para o pouso 08. 2595-3325, confirma. 1251, alterna 13325. Ok, 251-3325, boa tarde. Olimpo 08, M20, autorizado perna do vento da 28, aguardando para girar a base da 28. Autorizado perna do vento da 28, vai aguardar para girar a base 28, Olimpo 08. Chale 6321, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Alinha e mantém 28, 6321. Azul 9135, no solo 43, livre a próxima esquerda, aguarda antes da alfa e chama solo, 1219. Guarda antes da Alfa, 219, 9135. Guardião 08, autorizado pouso, pista 1-7, vento 230 graus, 89. Autorizado pouso, 1-7-0-8. Azul 9135. 9135, boa. Segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá. Atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai ficar atento. 9137, para o site, 95 a bordo, 3 horas de autonomia, perna Salvador. 95 a bordo? Afirma. Xané 6327, autorizado táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 011, bom voo. 7 via Índia, Juliette, 41, Juliette Alfa, ponto de espera na Golf, 1-9-6. Afirmo, no 966, no portão 9, autorizado, chama táxi. Trato. Sané 6314, desça para 2.000 pés, ajuste 1011 e reporta localizador. 2.011, reportará o Sané 6314. Ou 620, vai 2130. Iniciando, pista 286321. Guardião 08, no solo 45, autorizado backtrack, após pátio 4, Graer. Oxana 6321, no decolador 46, chama controle em 119.35, manter a proa até 2.500 pés. 1935 está ciente da sucessão, 632. Olympus 08, já avistado, livre toque arremetida na pista 28, verso 200 graus, 99, pode acender no meu pé e curva à esquerda. Livre toque arremetida, trem baixado travado, Olympus 28. Se ela mantém a proa até 2.500, só pode voar Elefa? Após 2.500, voa Elefa. Após 2.000, voa Elefa, obrigado. Alternando Fortaleza, 4 horas e 15, a bordo 131. 131 na bordo? Afirmo. Santa Taxa está 31, tem 3 horas e 50, 145, ganhou 1 alternativa. Tá 3155, autorizado táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, até um ponto de espera da Golf. Ponto de espera, torre 118.95, Agichano 0, 11, vovô. 011, Pátio 1, Juliette, Alfa, Pátio 1, 9966, autorizado táxi via Pátio 1, a retaguarda do Airbus, Zetan. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. 0 no 1, siga no Airbus, continuidade 0.295, 9 anelo. Localizador que está visto, né? 63 no banco. 27, ponto de espera da 284. Oxanê 6327, mantém o ponto de espera, aguarda para o ingresso. Mantém a guarda, vai 3. Limpo 08, tocou e remeteu aos 48, dá presente? Autorizado curva à direita, 1.500 pés. Reporta através norte da torre, iniciando espera com curvas à esquerda. Curvando à direita, na perna do vento, curvas à esquerda. Iniciando espera, Olympus 08 a 1.500. Oi, Salvador, Xanar 6314, estabilizado na final. Oxanê 6314, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Quem negar no 0 no 1, não confia, baixou e travou? Ainda negativo, vai informar. Reporta baixado e travado. Azul 4118, boa tarde. Tango confere. Autorizado com fins, VP Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés. Após curva à esquerda, no perfil de saída Elefa 1, aciona 5420, controle 119.35. Autorizado com fins, via Pedro 21, via roda do plano de voo, nível 360. Decolada 28, mantém a proa até 2.500 pés, após curva esquerda, no perfil da Elefa 1. Aciona 5420, controle 119.35, azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto no portão 3, Chevron. Demorar 4118. A 20 desça para 2.000 pés, ajuste 1.011, está livre ali.